Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Adivinha quem voltou? Que isso, Xaropinho voltou, gente, não acredito. Não acredito. Então, tô fora de Xaropinho, tô fora de Bolsominion, foi embora. Chegar. Gente, coitado, Xaropinho. Hip Xaropinho. Então, gente, welcome to the jungle, baby. Haha. Porque, porque, né, já tocou no Rock in Rio com a camisa da Alcione. Beijo. Então, estamos aqui nesse podcast especial Rock in Rio. Ah, barragem no baile não tá tendo, gente. Uma hora vai ter, uma hora o Léo vai aparecer e vai contar a finale, porque, assim, eu não vi. Então, mas qualquer coisa, arroba logado, vou deixar o link aí, tem um podcast que ele fala, tá? Mas... Boato que foi bem ruim o final, então nem vale a pena. Então, assim, é isso. Então, hoje vai ser um podcast, né, raiz, que é sobre notícias. Great News, Big News. Então, e trouxe aqui o correspondente polonês, Dalan. Ei, gente, tô de volta. Tô mais fixo no Small Talk do que no logado, recentemente. Que no logado, como a gente grava num horário meio alternativo pra mim, acaba sendo de madrugada aqui na Polônia. Eu não consigo acordar pra gravar, coitado de Sassi, ficar me esperando. Porque até ontem esse homem era um maconheiro, um drogado, um filho da... Eu fico colocando alarme no celular pra acordar, é um inferno. Por que você não coloca pro horário que o Kratos fica louco? Então, geralmente ele coloca pro horário que o Kratos tá com a cabeça no corpo. Só que às vezes o Kratos pula na minha cara, me dá porrada e eu não acordo. Eu já acostumei, entendeu? Com ele com o capeta no corpo, então mesmo assim eu não acordo, então eu viro e mexo e perco o programa. Tá, ou então eu entro assim no meio, tipo, o Sasser marca, sei lá, 2:30 da manhã daqui da Polônia, eu acordo tipo 3:45. E aí eles estão no primeiro bloco ainda, entendeu? Então assim, dá pra entrar de boa e falar. Pedir uma música. Então é de boa. Mas tô aqui, né, nossa, de novo pra comentar. Eu fiquei passada aqui no logado. Até agora eu não tô com a música de Charlie's Angel. Que é horrível, né? Acho que ninguém vai pedir. Você gostou daquela música? Eu só gostei da parte da Lana. O resto eu achei bem ruim. Mas, gente, só que era a parte da Lana também. Eu sou a Lana, já falei. Ah, mas aí a gente corta aí, que tem 40 segundos de parte da Lana e coloca, te manda. Que 40 segundos, garoto? Só tem 20. A Lana é a própria canário, né? Lana só dá... Porque ela não pode cantar muito, ela tem que cantar baixo. Se ela cantar alto, estoura tudo, né? Aí... Não, mas se essa música fosse Birds of Prey, Arlequina Movie, a Ariana Grande seria Arlequina. Sim. E Lana e Miley seriam as outras avulsinhas que aparecem assim no fundo, rodando. Miley ia ser a sobrinha do Bruce Wayne avulsa e... que ainda tem mais um tempinho de tela como... Hobby da Arlequina. E Lana seria caçadora, claramente, só aparece de caçadora, né? Só aparece de capacete assim, na igreja rezane, tchau. Olha. Então, deitada, mas isso vai morta, entrar em pauta hoje. Uhum. Porra. Então, vamos entrar hoje nessa seara de notícias. Já vou começar polêmicos hoje. Polêmica. Vamos abrir aqui a notícia, porque, né, tem que abrir, porque eu li, mas eu não lembro. Então, o George R.R. Martin, esses links vão estar aí, gente, eu acho, né, na descrição do podcast. Não sei para que eu coloco, porque ninguém vai entrar para ver no post do podcast, mas... É que, né, alguém quer ver a bibliografia. Mas a gente finge, né? E aí, George R.R. Martin deu uma declaração polêmica sobre a finale de Game of Thrones. Porque a gente não pode deixar de falar de GOT, né? Essa série maravilhosa, premiadíssima pra essa temporada inteira. É a dona do Emmy, né? De melhor série de drama do ano. Quem diria? Boa. Por isso que a gente fez a cobertura de todos os episódios aqui no Erika's Small Talk. Só vocês voltarem aí no feed que vocês vão ver que tem todos os episódios descascados e defenestrados como mereceram. E... aí, agora, porque na época, Jorginho falou nada, falou que tá tudo ótimo, você lembra? Falou que não tinha nada contra, que era paz e amor, tá certo sim, é isso aí, não sei o quê. Agora, ele já vem falando com um papinho assim, ó. teria afirmado algumas diferenças criativas que o final não foi completamente fiel. Resumindo, aquele golpe que eu falei que ele ia dar, de que ele ia esperar pra ver. E todo mundo falou, né? Ele vai esperar pra ver como é que termina, o público fala que foi uma merda, aí ele vai lá e muda no livro dele. Aí. Como não foi completamente fiel, já disse. Pode ser traumático, porque às vezes a visão criativa deles, produtores, D&D, né? Dave, e a sua não combinam. E você tem as famosas diferenças criativas. Ou seja, jogou embaixo do ônibus os caras, né? Falou assim, eles são uns bosta, não seguiram o que eu falei. Isso, aí bota assim, isso leva a muitos conflitos. Resumindo, eu briguei por uma finale boa. Isso não foi boa, culpa não é minha. Isso. E aí ele completa. Você acaba tendo que lidar com coisas totalmente estranhas do estúdio. HBO sobrou pra você. Ou da emissora. E eles têm algo específico que não tem nada a ver com a história. Mas está relacionado. Bem, esse personagem tem uma ótima popularidade. Então vamos dar mais coisas pra ele fazer, não é mesmo? Ou seja, ele tacou no fogo a temporada inteira. Falou assim, olha, o que eles fizeram foi uma bosta. Eu não queria dar foco nos personagens que eles deram foco. E eu não queria foco isso em Arya. Aconteceu o que aconteceu. A Arya só matou o Rei da Noite porque era popularzinha no Twitter. E não era quem eu queria. Resumindo, foi isso que ele falou. Porque ela subiu a hashtag, obviamente, né? Jon Snow não tava... A Melisandre não tá ressuscitando Jon Snow à toa e matando criança desde a primeira temporada pra poder achar o escolhido pra matar o Rei da Noite à toa, né, gente? Claro que vai ser o Jon Snow no livro, né? Não tem sentido ser a Arya, avulsamente. E o final da série não foi completamente fiel. Caso contrário, teria de durar pelo menos mais 5 temporadas. Deus me livre. Ai... Não, eu entendi o que ele quis dizer, né? É aquela questão que a gente falou, a Daenerys ficar louca. Peraí, vamos construir isso aí, né, gente? Não, por esse lado, eu concordo com ele. Tipo, se era pra ela ficar louca, tinha que ter pelo menos uma temporada inteira dela enlouquecendo, ou fazendo algo muito arlequina, muito louquinha, muito, né, pancada. Não de um dia pro outro a mulher resolver queimar uma cidade toda, matar todo mundo só porque ela pode. Então, assim, realmente concordo com ele. Né? Então, eu acho que ele quis dizer isso, porque, por exemplo, teve muito personagem que, tipo assim, ficou muito louco. Tipo, o Tyrion Greyjoy foi perdoado muito fácil. É, o Jaime Lannister, aquele negócio dele ficar com a Brienne e depois voltar pra irmã do nada em, sei lá, uma semana. Aquilo ali era, tipo, uma temporada inteira ele tinha que ficar com a Brienne. Aí pensar na outra temporada ele ficar indo. Sabe qual é? Que antigamente era assim, a construção de personagens. Bom, não são coisas que são assim... Ai, blá, blá, blá, e a, a Daenerys ficou louca e todo o exército dela ficou louca e louco imediatamente, né? Porque o Verme Cinzento começou também a dar facada no pescoço dos outros. A subjugar, estuprar a mulher na rua. Fazer uma parada mega absurda que não fazia sentido nenhum o que tava acontecendo. É isso. Não, o exército dos Stark, gente. Tava matando gente, tava tentando estuprar a pessoa. Eu assim, que... Então, tinha que ter tido uma desconstrução dessa história toda e tal, né? Os Stark deram uma perdida nessa honra aí, tem uma briga mais entre Sansa e Arya e Jon Snow pra poder separar e ficar uma parte com Jon Snow, o Sansa ser exilada, sei lá, se juntar com os Greyjoy, sei lá. Tinha que acontecer alguma coisa aí pra poder esse exército mudar de personalidade, tudo mudar de personalidade e Jon Snow não fazer nada durante 5 temporadas a mais, né? Então, basicamente é isso. Foi uma merda. Parabéns pra vocês, meu livro não vai ser isso. E agora temos o aval do criador da história de que foi uma merda, gente. Então você que defende essa porra, para, caralho. Tá feio. Nem o cara que criou tá defendendo. Então assim, chega. Já deu. Só o M. Só o M defende. Para de fingir, tá bom? Já deu. Adoro. Então, achei muito bonito essa notícia. E vamos pra próxima. Lê você, Darlan. Próxima tem muito a ver com você. Próxima notícia é sobre a maior vendedora de Jequiti, né? De Inodê, Rihanna, ex-cantora, agora maquiadora e estilista, que chocou o mundo, né? E trouxe a notícia de que o seu álbum novo, que vai ser lançado, sei lá, em 2058, quando a gente se aposentar, depois da reforma da Previdência, não é ano... 2070. Não é ano que vem, não? Se é... Sei lá quando vai sair não, isso. Vai custar... Pelo amor de Deus, né? 50 milhões de dólares, diz o site. Ela não confirmou, né? Tem um site dizendo que vai ser 50 milhões de dólares. Então a matéria é assim. O hit deu o double. É? Tem uma matéria. A matéria é assim, ó. O álbum novo da Rihanna, desenvolvido ao longo dos últimos anos, de maneira intermitente, né? Porque ela tava vendendo o Jequiti e Avon. É, custou uma fortuna. Enquanto ela batia nas portas, ela ia cantando. Isso, né? Exato. É a própria China do BBB. Segundo o site Hits Daily Double, o projeto contou com financiamento de $50 milhões. O processo criativo começou em 2017, das experimentações, colaborações com vários artistas. A Rihanna trabalhou de maneira cômoda, todo mundo sabe, né? Que ela tava lá fazendo coisa porra nenhuma. Com estúdios em Londres, Nova York e Paris, conciliando as sessões. Ela chegou a alugar uma ilha no Reino Unido para poder trabalhar com conforto e na companhia de sua família. Rihanna é muito chique, né? Tipo, ah, eu vou gravar um álbum aqui enquanto eu faço a minha nova linha da Avon. Ah, eu vou alugar uma ilha só pra mim e pra minha família e meus amigos. E eu vou ficar aqui de boa, tomando uma água de coco na praia, gravando um álbum. Aí... E você aí, achando que você é amigo do Neymar, ganha mesadinha de 50 mil? Grande merda. Enquanto isso, uns e outros, né? Drake, lixo humano, gasta, sei lá... Esse aí não deve dar carona pra mãe. A mãe pode estar morrendo, ele não dá carona pra mãe na avião 60, 70 milhões de dólares num avião pra chegar aqui no Rock in Rio... Não liberar o show, cantar com playback, fazer vergonha. Viado. Olha só, ele passou vergonha pra Rihanna e pra Katy Perry. Porque assim, eu amei. Você conta o babado aí que depois a gente vai contar a repercussão que foi aqui no Brasil, né? Porque você tá contando a versão polonesa. Olha, nosso correspondente internacional. Conta aí, como é que repercutiu? Não acredito. Então, na verdade, todo mundo ficou bem bolado, porque, cara... Todo mundo liberou o show do Rock in Rio. Geralmente, o Rock in Rio é um festival em que o Multishow ele tem o direito de exibição, né? E o próprio Multishow falou que o Drake tinha liberado era um contrato, né? Não, ele tinha liberado, um contrato, chegou na hora do show dele, ele mudou de ideia e falou que não ia liberar. E aí, imagina só. E aí, como ele tem dinheiro pra caralho, ele pode fazer isso. Uhum. A pessoa fala assim, mas se tem contrato, ele não pode, que ele vai ser processado. Deve ter uma multa, ele vai e paga, caralho. É isso, cara. É isso. Mas assim, quem viu o show dele ao vivo, que rolou uma repercussão lá no... Foi playback! Então, lá no Twitter, a galera falou que foi playback, foi ele na frente de um PowerPoint preto. E tudo escuro. Tudo escuro, ele mandou apagar todas as luzes do lugar, pra ninguém ver que ele tava fazendo playback. Ou seja, foi horrível. Foi assim, não perdemos nada, entendeu? E o Multishow, muito afrontoso, fez o quê? Exibiu o show da Rihanna no mesmo horário. Então foi ótimo. Porque você perdeu... Pessoal, tudo agradeceu. Perdeu um show merda do Drake, você assistiu o show da Rihanna novamente no Multishow. Então acabou que o público brasileiro saiu ganhando, no final das contas. Mas foi um papelão do que esse cara fez, cara. Ele conseguiu ofender todo mundo, falou mal da comida brasileira. Aí teve um rolê aí também que eu... Não, ele nem falou mal. Ele só simplesmente não comeu nada aqui no Brasil, porque ele foi com medo de intoxicar, né? Porque ele é um homem preto que nasceu, sei lá... Esse homem nasceu rico? Porque parece que ele nasceu rico. Porque, porra nenhuma. Na boa, o pessoal falando, enquanto a Rihanna tava nadando na Praia da Urca lá proibida, a Gaga tava bebendo chopp na Lapa lá, esse filho da puta tava dessas palhaçadas de trouxe batata dos Estados Unidos pra comer aqui. Só o chefe dele fazia a batatinha pra ele comer, pro neném comer. Porque ele não podia comer. A pessoa ficou assim. Ainda teve gente passando pano falando assim, ele não é obrigado, a comida brasileira não é a melhor do mundo. Ué, não é a melhor do mundo, mas porra. Seja humilde, não precisa espalhar pra todo mundo que ele veio pra cá com medo de morrer intoxicado. A gente, olha só, falando de uma pessoa que não come comida brasileira há, sei lá, 8 meses, desde que eu voltei do Brasil, gente, vai tomar no cu de vocês quem falar que comida brasileira não é a melhor comida do mundo. Que saudade. Esse cara é um otário, ele não sabe o que ele perdeu, entendeu? Então enfia o cu aí, ó, de batata frita, seu bosta. Come essas merda aí, tudo enlatado, tudo cheio de bagulho bizarro americano e vai pro inferno. Não precisa voltar nunca mais também. Fuder. Babaca da porra. Não, foi muito escrota. Aí, não, porque eu só comi a batatinha do chefe dele no avião dele, não sei o que lá dele. Aí, ficou chateado porque teve que andar no ônibus pra poder sair do avião dele, que ele queria, sei lá, que o avião parasse na rua pra ele entrar no Aprende carro. Aprende a voar então, capeta. Aí você vai sair do avião voando. Porra. Grato, gente, começou. É só elogiar o gato, falar que ele tá de boa. Começou a pular e derrubar as coisas da mesa. Desculpa. gato. Não, deixa ele, deixa, que aqui é um podcast pro gatos. Então, aí ele vem no Twitter depois com cara de cu, depois que deu a repercussão fodida contra ele, e a Rihanna sambou. Aí ele, ai gente, é porque eu fiquei meio tenso, porque eu não sabia se eu conseguia fazer o melhor show possível, porque tava chovendo. E aí, o tempo não tava ajudando, não sei o que. Aí botaram essa foto, show do Drake. Aí, tipo assim, garoano. Show da Katy Perry, um raio, loucão caindo assim, ó, no meio do Rock in Rio, assim. O show da Katy Perry, eu sei que foi tenso, que a Amanda... Fui, eu tava lá também. Show, e ela ficou com medo, só correndo. Ela falou, eu vou embora, eu vou morrer. Eu tava aqui, lá e tava caótico, eu lembro, de uma chuva bizarra, bizarra. E eu não morava na Barra, né, ali naquela região do Recreio, do Rock in Rio. Então eu também não fiquei até o final, porque eu fiquei todo cagado. De quando acabasse o show, eu não consegui sair da Ilha do Rock, porque tava chovendo muito. Ia sair muita gente. E a mulher cantando lá na chuva, no raio, podendo ser eletrocutada. E eu lembro que antes do show da Katy Perry, teve o show do A-Ha. Lembra dessa banda, A-Ha? Uhum. E aí, no show do A-Ha, tava pior ainda, porque assim, era trovão real. E aí o Rock in Rio, a organização, falou, parou e foi lá perguntar pra eles se eles queriam parar pra esperar a chuva passar. E eles falaram, não, tá de boa, vambora. Vamos continuar. Tá de boa, os gente. Os meio... Porra. Olha, e minha Drake tava chateado porque tava respingando, aí ele achou que o show não ia ficar bom. Aí ele foi, botou tudo de escuro e botou playback. Resumindo, né? Fez o Medina de otário, que também merece. Bacana. Né? Porque foi esculachado pela Anitta, agora tá lambendo o cu da Anitta, que a Anitta hoje tá fazendo show. E as gays estão agora falando assim, olha gente, hoje tá sendo uma Best Corpus pra gente liberar, ver o show da Anitta, porque vai ser épico, hein? Tá bom, gay, faz isso mesmo, tá? Depois vai reclamar que a Anitta é bolsominion, que eu vou mandar vocês tudo tomar no cu. E aí, se ferrou do Medina lá, tomou-lhe o golpe do americano, e é isso aí, parabéns, brasileiro nasceu pra ser trouxa mesmo. Eu acho a pouco. Né? Trump tá mostrando aí pro Bolsonaro, I love you. I love you. Gente, o que foi isso aí? Vamos falar aqui rapidão desse negócio. Que não tá aqui na pauta, mas que vergonha alheia foi essa? Você, imagina, Darlan, você ficar uma hora e pouca, você é um presidente de um país, na portinha de saída da palestrinha lá, do outro cara, esperando outro presidente sair, pra você virar pra ele e falar assim, I love you, I love you. Erika, honestamente, pra mim, a pior vergonha é porque, assim, eu tô aqui, né? Aqui fora. Então, assim, Bolsonaro era uma vergonha que eu passava só aí no Brasil, né? Tipo, gente, nosso presidente é uma bosta, infelizmente ele é o presidente do país. Mas, assim, vamos guardar aqui e não vamos trazer isso pro mundo. Só que esse homem começou a querer espalhar bosta pro mundo todo. E aí agora todo mundo sabe que o presidente do Brasil é um bosta, que não consegue falar nada. Então eu sou obrigado a andar no meu trabalho e as pessoas param pra me falar assim, então, o Bolsonaro, né? Caramba. Mas eles falam com pesar, sabe? Tipo, putz. E olha que o presidente daí é bem merda. Não, também. O daqui é horroroso. Aqui a galera tem grupo de hooligan extremista que sai na rua pra mim, parada GLBTQ, LGBTQ+, plus, eu não sei a sigla mais, que toda hora acrescenta alguma coisa, acho que é LGBTQ+, mais, relaxa. Alguma coisa. Você nem tem obrigação de saber, pra poder, então, mas a galera que sai pra poder bater em gente que tá na parada, então assim, e a igreja que fala assim, bacana, é isso aí, faz mesmo. Entendeu? Então assim, aqui também não tá muito melhor nesse sentido, mas cara, pra pessoa daqui, que é uma bosta também em relação a governo... governo bosta. Fascista. Chegar pra mim e falar assim, caraca, Darlan, putz, hein? E o Bolsonaro... Caraca, eu fico mal, sabe? Eu fico sem graça. Eu falo assim, realmente, gente, não tá dando pra defender. Desculpa aí. Foi mal. Desculpa essa bosta ser o representante do meu país no mundo, sabe? É foda. E o pessoal fala assim, o Brasil é um país tão bonito, né? Como é que as pessoas conseguiram eleger uma pessoa assim? Eu falei assim, eu também não sei. Brasileiro não presta. Aí agora eu tô aloprando, eu falo, gente, infelizmente, a gente tá passando por uma fase muito conservadora, bizarra, céfala. E o presidente é o reflexo da maioria da população do Brasil, no momento. Eu espero que isso um dia mude. Mas é isso, né? Bolsonaro é isso, essa vergonha, igual o Drake. E o Trump, se o Trump cair, que não vai, né? Não vai, não vão deixar. Mas eu queria muito que caísse pra ver onde que o Bolsonaro se escorar, eu acho, né? Que ele não cai, mas ele não se reelege. De jeito nenhum. Ah, eu acho que se ele não cair, ele acho se reelege. Acho que não, cara. De verdade. Porque ele vai ficar forte. O povo, merda, vai usar a mesma desculpa daqui. Ele foi inocentado, então ele é do bem. Sei. Vamos ver. Espero que não. Vai por mim. Pô, me foda-se, mas beleza. Os caras me levaram do Bolsonaro, né? O resto, passei. Os cachorros ladram e a caravana passa. A Rihanna passou, Drake também. Bolsa de cocô também. Agora a gente tem que falar de outro problema no mundo da música. Que os Estados Unidos, né, na era Trump, não se ajuda. E aí a gente é obrigado a ver essa barra que Sandy Júnior passou lá vendendo seus ingressos por R$40. Aqui o povo se matando pra comprar o ingresso, pagando 5 mil. O povo se humilhando. Se jogando no chão. Ficando no site xingando. A galera entrando na fila 2 anos antes, igual no show da Taylor Swift, que nem vai acontecer porque ela vai cancelar. Beijos. A mãe dela vai brigar com ela de novo. Mas é isso, né? Essa barra do show a R$40, né? E o melhor de tudo é a chamada da matéria, né? Com falta de público, o show de Sandy Júnior é vendido a preço de banana. Um dia você me fala que banana custa R$40. Que, pô, deve ser uma banana top. Porra, que é aqui, segundo a cotação do dia dessa matéria do jornal O Dia, é $7.90. $7.90. Uma promoção aí que rolou aí, ó. Quem quiser ir no show de Sandy Júnior que não conseguiu no Brasil, pode ir lá, gente. Aqui. Tá R$7,90, tu não paga nem a assinatura da Netflix nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Paga nem a Amazon Prime. Aí estão querendo. Foram querer fazer palhaçada lá no estádio do Barclays Center no Brooklyn, estão passando vergonha, né? Porque acharam que era Ivete. Ivete. Então, R$7, quem quiser, pode chegar. O mais caro é R$10,68, viado. Não, dos preços mais baixos, né? Deve ter um assento de $20. Não, eu tô vendo aqui, ó. Tem aqui, ó. Standard Ticket Section 220. $39. Então, assim, esse daqui deve ser o mais caro. $39. O mais barato é R$7,90. O mais barato é esse de R$7,90. Isso. Mas mesmo assim, gente, R$7,90 é bem barato. Pra você que pagou, sei lá, R$200, R$300 parcelado no cartão Elo em 10 vezes... Se você tinha Elo, né? Que ninguém tem. Ninguém tem Elo, né? Já tem essa barra do Elo. Então, é isso, né? Oremos, né? Ó, e tem direito a open bar, hein? Ó, aqui, ó. Tô vendo aqui que na área VIP, pista VIP, essa é de $39, que quem mora lá fora limpa a bunda com esse dinheiro, tem direito a open bar. Então, quer dizer, já vale o preço do open bar. Você tem nada pra fazer? R$7,90 não é o preço do McDonald's nos Estados Unidos. É isso. Você tem essa opção, ou você vai no show do Sandy Júnior ver Love Never Fails, ou você vai comer um Big Mac. É isso. I Love Never Fail. Ok. É então, é isso, gente. Tivemos que dar essa notícia aí triste aí para os fãs de Sandy Júnior que não estão nos Estados Unidos agora para pagar R$7. Mas eu tenho uma barra ainda maior para te contar. Então, me conta essa barra. Depois de pintar uma unha de branco pela paz, Paola Oliveira tenta mostrar o corpão. Mas o cachorro passa na frente. Não acredito. Meu Deus. Imagina só, você tá querendo fazer aquela foto pra bombar no Insta e aí o cachorro passa na frente. E o velho não faz nada. Quem tem gato, filho? Né? Você só não consegue tirar foto com o gato porque... direitinho. Mas com ele avançando em você, você consegue. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer é dar o nome da pessoa que escreveu essa matéria no dia 2 do 10, no Metrópolis, que é o Ataíde de Almeida Júnior. Quem quiser, anota aí, ataide.almeida@metropolis.com, porque ele tá precisando de matéria. Parabéns, Ataíde, de verdade. Porque não é possível. Ele tá descrevendo drama aqui, Paulo. Não, o melhor de tudo, é que tem, tipo assim, 6 fotos da Paola Oliveira. Assim, 6 fotos aleatórias e só na primeira o cachorro passa na frente. Então, assim, ela tá mostrando o corpão nas outras fotos, mas no primeiro o cachorro tá na frente. Tá muito bom. Viado, você acha assim que o cachorro impediu alguma coisa? Eu não tinha postado, caralho, era só isso, era só não postar. Eu só queria postar a foto do cachorro, eu acho. Sim. Exatamente. E o melhor é que esse Ataíde, ele conseguiu fazer uma matéria de 3 parágrafos sobre uma parada que não existiu. Tá muito foda. Olha, o melhor de tudo é isso aqui, ó. Ai. Na imagem, ainda descreve pra mim, do grande Sidney. Na imagem, o cachorro aparece na frente de Paulo Oliveira e não dá pra ver a musa de biquíni. Olha que barra, gente. Como assim? Não dá pra ver a musa de biquíni. Na legenda, a intérprete de Vivi Guedes escreveu... Na legenda, ele escreveu 2 vezes. Na legenda, a intérprete de Vivi Guedes escreveu na legenda. Tarde com ele. Na legenda. Os comentaristas de plantão, mesmo sem ver muito da atriz, adoraram a foto. Não, e o comentário? Um cachorro e uma gata escreveram um seguidor. Acredito. Você tem modelos dentro de casa. Não tem cabimento tanta foto show assim. Lindos e dengosos, escreveu outra pessoa elogiando Marley. Eu amo os doguinhos, mas nunca senti tanta raiva de um. Brincou um terceiro. Bacana, né? Adoro que ele brinca com comentários machistas, né? Um cachorro e uma gata. Uhum. Nunca senti tanta raiva de um doguinho porque não me deixou ver a gostosa. Olha, gente. Então, vocês anotaram o e-mail desse moço? Quando vocês tiverem alguma notícia, manda pra lá. Pra ele não ter sido obrigado. Eu amo as notícias relacionadas no final. A primeira, Jay-Z e Arruda abaixa a calcinha e mostra resultado de bronze com fita. E a segunda, namorada de Lula critica Lava Jato. Fraudaram a justiça. E por que que isso é relacionado com o cachorro da frente da Paula Oliveira, viado? Não faz sentido. Ah, vai que elas têm cachorro também. É, tipo, deve estar na hashtag mãe de pet, sei não lá. Não faz sentido essa merda. Olha, a gente tem que ler o sobre-autor do Ataíde, porque é um artista, né? O cara que fez... Ah, não acredito, cadê? Formado em jornalismo no Centro Universitário de Brasília, trabalhou por 7 anos na redação do Correio Brasiliense como repórter e subeditor de suplementos, veículos, informática e turismo. Ou seja, tem tudo a ver com a Paula Oliveira e o cachorro na frente. Logo depois, ocupou o mesmo cargo no site do Correio. Desde 2016, faz parte da equipe do Metrópolis. Ama um viral e não vive sem sua celebridade. Parabéns, viu, Ataíde? Ah, adoro, amo um viral. Engraçado, as minhas relacionadas são diferentes. Meu recomendado aqui, ó. Meu recomendado é médico alerta. Quem tem mais de 50 anos, faça isso. Coma banana frita pra ter mais energia. Você tá zoando, que é isso? É, não, porque assim, ó, médico alerta, 2 pontos. Porque a matéria é assim, quem tem... Deve ser da Thaís também, que não tá explicando porra nenhuma no título. Quem tem mais de 50 anos, vírgula, aí com letra maiúscula, faça isso para ter mais energia. É a foto com as bananas com óleo na frigideira. A outra matéria é de uma mulher com um celular assim, tipo tirando a selfie, aí, entre parênteses, Barbie do tráfico é morta por guerra entre facções criminosas. Eu amo... A outra matéria é chupão e outras lesões em vez do pescoço podem causar AVC. Vejam 3 casos Érica, o que você tá acessando na internet? Eu tô ficando um pouco preocupado. Agora vem da namorada de Lula, fraudaram a justiça. Vem, o custo dos implantes dentários pode surpreendê-lo. Eu tô passando mal. E é cara, isso, esse site é... Metrópolis é o melhor site. Eu vou entrar todo dia pra ver. Porque eles são muito aleatórios, viado. Não tem uma... Não tem um foco... E o... Ai. Atira pra todo tá lado. Tá tudo, muito bom. Tipo... Excelente. É. Ai. Oh, e parece de Brasília ele. E o engraçado é que o banner de venda que tem aqui é da Anglo Moss, que vende action figures e HQs. Tipo, o quê? Que tem a ver com isso? Ai, muito bom, muito bom. Excelente. Ai. Olha, então é isso. É, vamos lá, próxima notícia do dia. Vamos falar da princesinha do pop do Brasil, antes de entrar na nossa parte final, nossa parte de heróis. Teremos uma parte de heróis aqui. Ah, claro. Vamos falar aqui do Cristal, né? Lari Manu. Porra. Larissa Manoela, né? Essa pessoa aí que... A grande celebridade do site. Eu tô deixando o Darlan falar porque ele é muito fã dela. Porra! Mais que fã, né? Fã. É, Lari Manoela requebra... Porque esse aqui é o blocão Rock in Rio, né? Aqui, ó. Lari Manoela requebra ao lado de Lucas Jagger do Rock ao Axé. Uhum. A atriz curtiu o show de Ivete Sangalo no Rock in Rio neste domingo, dia 29, com um amigo. E aí, tem toda uma matéria muito life-changing sobre Larissa Manoela e Lucas Jagger curtindo o Axé do Ivete Sangalo no Palco Mundo e tal. É... E aí Larissa contou, né, em entrevista à revista Quem, ao site da revista Quem, que sua programação será muito intensa no Rock in Rio. Porque ela assistiu o show da Veveta, depois da Isa, Jessie J, e no fim ela encerrou com o Bon Jovi, ou seja, é uma menina, né? Ela veio um dia de Rock in Rio. Que foi num dia de show e viu todas as atrações, bacana. É o que todo mundo faz. Legal. Né? Se você vai num dia, você vê todo mundo que você pagou pra estar ali, né? Legal. E aí, da notícia relacionada, Érica, tem uma maravilhosa de Lucas Jagger que pintou a unha de azul e revela: não sou gay. Bacana. Né? Legal. E o pior é que depois vem um monte, se você ficar rolando a matéria, tem um monte de foto deles, que parece do Instagram, mas tá no Pinterest, né, hospedado. Mas são as matérias deles avulsas, esse menino assim, com os dedinhos pra cima, fazendo cara de sou puro darkness. E assim... Não, ele é muito puro, ele é darkness curtindo o show da Ivete Sangalo. No dia do Bon Jovi, gente. Ai, não aguento, opa. Cara. Ai, muito bom, muito bom. Ai, eu amo. Ah, e na... Essa aqui, Darlan acrescentou agora a pauta aqui, ó. Tô como? Eu já gostei da notícia relacionada, mais do que da notícia que eu vou ter, né? Que a Glória Groove fará sua própria versão de música dos Rebeldes. Acredito. Jay-Z, Arruda, causa na web. Dois pontos. Aspas. Só transo com fã. Fecha aspas. Incidente que a popularizou completa 10 anos. Olha só! 10 anos de Jay-Z e Arruda em nossas vidas. 10 anos de vestidinho rosa na Uniban, né? Era a Uniban que ela estudava, aquela universidade de Brasília, uma parada assim. Não, não é de Brasília, não. É uma universidade bem bagaceira de São Paulo. São Paulo? Era Uniban o nome, não era? Que ela usou vestidinho rosa. Privada. É, que indefectível. Isso foi no outubro, olha. 10 anos, hein? O melhor é o coach, né? Aí, ó. Dela aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Ela falando aqui, ó. Mês de outubro faz 10... O que que isso tem a ver com a matéria? Mas tudo bem. Mês de outubro faz 10 anos do caso da faculdade. Até hoje se formou, né, Neném? Já estou muito emocionada. Que eu vou comemorar. Vou fazer uma festa. É a minha história, Érica. Vai ter recebidos. Respeita a minha história. This is me. Já tô vendo o Jay-Z Arruda com o vestidinho rosa da Univan cantando This is me. E a galera, sai daqui, jogando pedra nela e ela. Simulando, né? Simulando. Toda barbada, adoro. Muito bom. Ela é minha história. Pode parecer nada pra muita gente. Não é mesmo. Mas pra mim é tudo. Claro, você tá com dinheiro porque tá dando uma palhaçada dessa. Parece muito. Preciso muito de carinho, porque estou muito sensível hoje. Ah, tá. Aí, Jay-Z, depois de falar esse drama, ela vai e mete isso aqui na sequência. Mas, rapaz, só transo com fã. Vou transar com quem não gosta de mim? Tenho que transar com gente que me admira. Quem me acha incrível, me acha maravilhoso. Gente, então vai transar com quem? É, com você mesma, né? No caso. Você acha que eu vou transar com quem não é fã? Nunca. Não sou nem burra. Só falo burramente. Então tá bom, né? E ela sentenciou: tudo no sexo é normal. E aqui vem relatando o caso. A Uniban, você era falou Uniban. Bem. Universidade Bandeirante. São Paulo. Falei que era a Universidade Merda de São Paulo. Ela usava... Olha a reconstituição. Bota a música reconstituição. Ela usava um vestido rosa-choque, considerado curto demais para o roubo dos alunos. E foi duramente hostilizada. Grita. Parem com isso. Sai daqui, vagabunda. A situação fugiu ao controle da universidade. Da universidade não, a universidade não tá mais nem aí pra ela. Você acha que a universidade sabia que tava uma galera gritando por causa de uma avulsa? Aí, ao ponto de ser necessária a presença da polícia, que foi ela que deve ter chamado, né? Não a universidade. Pra proteger a aluna e sua saída do recinto. Pior de aí, tudo. Aí, com isso, Sônia Abrão fez essa pior fulana. De tudo é o final, é o meio final do próximo parágrafo. Apesar de ter sido vítima, chegou a ser expulsa da universidade, embora sua expulsão tenha sido revogada, ou seja, não foi expulsa, né? Ela decidiu que não voltaria a frequentar a faculdade. A ordem dos advogados do Brasil pediu retratação pública à aluna pela universidade. E aí, a relacionada, provocante, Geise Arruda posa de camisola no Instagram. Geise Arruda quase mostra demais, é criticada e rebate com louvor. Aleluia, né? Glória a Deus. Na minha tá aqui. Geise Arruda sensualiza com foto de lingerie. Que eu só tô vendo a calcinha. Não tem sutiã, então não é lingerie, é só calcinha. E... mas o quê? Acabou. O resto é aquelas notícias que são tudo paga. Sim. Tipo, casal faz aposta pra ver quem come mais, Mila Kunis faz 36 anos, mas parte corações, tipo, como se 36 anos fosse 60, né? E coisas desse gênero. Fuxico, e né, e gente? E o melhor de tudo, tem uma aqui relacionada à maravilhosa. André Surak revela sobre sífilis. Descobri com um exame de sangue. Que bom, como todo mundo, né? Como é que você vai descobrir se tem sífilis se você não fizer um exame de sangue? Só se você fizer mesmo. Ah. Parabéns. Ela podia ter tido uma revelação na igreja. Mas esse plot vai ser o plot de Rita na segunda temporada de Sintonia. Olha lá, gente. Sonix. Ai, gente. Então, agora vamos pro universo DC! Pra acabar esse podcast, eu vou falar de notícias relacionadas ao mundo DC. Vamos primeiro falar da boa? Que é Crise das Infinitas Terras. Essa grande saga que vai começar em dezembro, só vai acabar em janeiro. Me ajuda aí, ou... sei o quê, 4 episódios? Né? 5, né, Nen? Porque agora tem 5 séries, né? É verdade, eu não sabia. É porque assim, eu não vejo nenhuma, né? Então eu não sei, mas não sei mais quais são. É, eu não vejo nenhuma. Mas eu sei que Arrow vai acabar, mas não vai ter acabado. Então tem Arrow, tem Flash, tem Supergirl, tem Legendas do Amanhã, que ninguém nunca lembra, e Batwoman, que já vai ter. É verdade, né? Vai ter Batwoman nessa temporada. Adoro. Então são 5 episódios maravilhosos, incríveis, né? Que vão preencher nossos corações. A gente tá lendo aqui a matéria falando que a caçadora, Helena Kyle, da primeira versão de Birds of Prey, da Birds of Prey, que vale. Série incrível, que eu tenho toda em RMVB. Adoro. Para de se esfregar. Desculpa, aqui meu fone caiu. É. Não, mas pode se esfregar, porque eu esqueci que eu consigo tirar. Mas tudo bem. Essa pessoa maravilhosa, incrível, da Birds of Prey Valley, vai estar na Crise das Infinitas. Eu tô imaginando como essa mulher vai estar, porque ela tinha, sei lá, 18 anos e ela já tinha um botox na boca que era terrível. Eu tô imaginando na cara dela como é que vai estar. Né? Mas eu não vi foto dela atualmente. Vamos ver. Ashley Scott. Agora não, das... isso. Agora das Birds of Prey de 2002, só tá faltando Dinamarca, que é a única que era mais legal, né? Que é Oráculo. Maravilhosa, que fez também Tropas Estelares. Tá viva? Grande atriz. Claro que tá, menino. Ela tava em American Horror Apocalypse. No primeiro episódio de American Horror Story Apocalypse, aparece ela como mãe de Timothy, o menino que é escolhido pra ser o pai do anticristo. No final da série. E ela aparece durante 2 minutos. Vai ser igual... eu fiquei Dinamarca. Mas vai ser igual nesse crossover, né? Todo mundo vai aparecer 10 segundos. Igual o Canário no filme de Birds of Prey. É, mas aí ela aparentemente ela não vai aparecer nem 2 minutos, né, nem porque ela não foi confirmada. E a Canário Negro, da época, que era uma pessoa nova mesmo, gente, apesar de ser a série ser na CW, as pessoas eram novas de idade, eu pensei que, tipo, essa mulher tem uns 50 anos, mas não, ela só tem 30. Rachel Shashakhan, a Canário da série Birds of Prey original, vai estar também no treco, porque ela já está fazendo a vilã de Batwoman. Ela é Alice. Legal, né? Isso. Então, todas estão aí representadas. E aí estão falando aqui das versões que a gente vai pular, né? Da Rapina, que não interessa, que são as que vão vir ano que vem. E aí tá falando aqui mais do crossover, que vai ter o Tyler Hoechlin, o Superman avulso lá, né? De Supergirl. Vai ter o John Cryer lá, né? Do Como é que é? Eu ia falar, eu patrulho as crianças, não é? Two and a Half Men. De Lex Luthor. A Lois Lane feia. Vai ter Burt Ward. Olha, que legal. Tá viva ainda, né? Vai estar num papel misterioso. E vai ter também... Brandon Routh voltando, né? Pro seu papel de Superman. É, eu só acho estranho o Brandon Routh voltar como Superman. E a menininha de The Island não voltar como Lois, né? Porque ela não é a Lois desse Superman. Deus que me perdoe, que é uma horrível. Pra que vai pagar pra aquele coxo que aparecer? Pra aquela cara de cu? Nossa, nojenta. Como é que é o nome daquela infeliz? Kate alguma coisa, eu acho. Kate Brashwolf. Do... O filme já é ruim, né? Returns. Mas foi o Superman vivo que eles conseguiram de filme, né? Uhum. Que tava disponível. O uniforme tá bem maneiro. Ele tá muito legal como Superman do Reino do Amanhã. E é legal se tivesse Henry Cavill, né? Eu ia gostar. Ah, mas eu acho que a DC nem deixa, né? Porque como tá querendo limar ele... Deixar. Mas eu acho muito legal essa iniciativa da Warner DC na TV de juntar assim todo mundo. Ah, mas é que eles sabem também que vai vender pra caralho. Sim. Né? Vai vender propaganda pra casa. Porque falaram que a presidente do mundo da Supergirl é a Mulher Maravilha, né? Então, estão falando que pode. Ela deve aparecer de Mulher Maravilha também. Pode... Várias outras pessoas que são já do universo, que estão dentro, vão aparecer em outros personagens, então... É legal. Pô, a Lois Lane do Clark Kent, né? Do Smallville, que também vai voltar, é a mãe da Supergirl, né? Então... Vai voltar, né? Não tem problema com isso. É outra realidade, voltar, então não tem problema. É outra terra, não é isso? Que mistura tudo, então... São 52 terras. Na verdade, não são 52, né? São 50 terras novas que a gente vai ver, porque a gente tem a terra de Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, e tem a terra do Supergirl, que, pra explicar, ela não tá desde o início. É de outra terra. No bolo com os amigos, ela era de outra terra, mas era de outra terra chamada ABC, né? Se não me engano. Ah, sim. Ou algo do tipo. Entendi. Você lembra? Aí como ela... Aí falam que ela é de outra... Tanto que o primeiro crossover, ela pega... Tanto que pra fazer o crossover, toda vez ela e a irmã tem que pegar um relógio que o Flash deu pra elas, pra fazer elas irem pra realidade deles. Sabia, eu nunca vi. Porque senão elas não saem. É, que elas são de outra terra. Então, é isso, gente. Tô muito, muito ansiosa, muito emocionada. Não vejo há muito tempo, parei de superguer, eu tenho um tempo já. Mas eu quero muito ver isso. Vai ser muito legal. Eu só vou ver esses episódios. E quem quiser só ver esses episódios, não vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês. Não ver o eu resto. Eu só vou ver esses também. Tá? Porque eu não vejo desde que estreou. por exemplo, Legends of Tomorrow, eu nunca vi um episódio. Supergirl, eu vi uns no início. Arrow, eu vi pelo menos umas 3 temporadas. E Flash, eu vi uma temporada. Então, assim, eu não faço ideia nenhuma. E parece... E vai ter a série das Canárias, né? Também vai sair. Eu não faço ideia nenhuma do que tá acontecendo, de quem é quem. Assim, eu sou da época de Arrow, onde tinha a mulher mega evil, mãe do Oliver Queen. Pra você ter ideia. Então, assim, tem... Então, mas parece que vai voltar um pessoal da primeira temporada também, do Arrow. Muito antigo, eu não lembro, assim, de absolutamente nada. Então, pra mim, vai ser bem interessante ver como a série tá acabando, assim. Já mudou tanta gente. Tá acabando mesmo, né? Não sei. Tá acabando mesmo. Vamos ver, né? Não se importa, ninguém se importa com o Arrow mais. As pessoas vão ver por causa do crossover. E, assim, o bom do crossover é que é tipo o especial de PLL de Halloween, que a gente via todo ano, e era isso. Não tinha que ver mais nada. É um caso isolado. E é isso, gente. Muito bom. Vejam. E vamos comentar em algum podcast, hein? Com certeza. E para a última notícia de hoje, né, que está aí bombando a internet, um trailer mais comentado desde o trailer de Joker, que está agora nos cinemas. Menino, fui querer ir no cinema, né, toda a semana inteira nessa tentativa de tentar sair para esparecer e ir no cinema. E aí, hoje eu fui olhar, quinta-feira, fui olhar, tinha 4 sessões de Abominável, desenho, 3 sessões de Angry Birds 2, e 9 sessões de Joker. E uma sessão a de Astra ficou com uma sessão. Tudo ficou com uma sessão. Predadores, Noturno, tudo com uma sessão. E tudo à noite. A Warner pagou assim, um dinheiro forte pro cinema, né? No Brasil aí, pra liberar, pra monopolizar as salas. Primeiro que já tava só filme de igreja, né? Era filme de igreja ou filme daí de fora que é gospel, sabe? Esses filmes de salvação, que Jesus vai vir, que se desbatrar, alguma coisa desse tipo. Era um monte de filme de igreja. Do bispo ou desse daí de fora. Aí eu olhava, tinha 4 filmes de igreja e 2 filmes bosta. Agora, um monte de filme de criança e Joker no meio. Joker não é assim, 18 anos? Não, olha só. Aí eu fiquei assim, gente, por que que Joker tá passando de dia? E, por exemplo, Predadores, Noturno, sei lá, que é filme de terror que um adolescente pode ver, tá passando de madrugada aqui no cinema. Porque no final é tudo dublado, tudo dublado. Porque é pra atrair a criançada, né? Porque aqui no Brasil, Joker é 16 anos. E aí você pode levar qualquer criança acompanhada dos pais. Então eu tô assim, muito animada que todos os pais levem as crianças para esse filme. E aí depois fiquem assim, nossa, eu não sabia. Mas é o que vai acontecer, né? E eu vou começar a gargalhar. Porque vai começar a ter isso. Porque o povo aqui não sabe ler, né? E aí vai ser isso que vai acontecer. E eu vou rir litros. Eu vou ver lá, Coringa. Ih, Coringa do Batman, vamos lá, vamos ver. Acho que vai ser isso, a galera vai achar que é uma vibe meio Vingadores, assim, ai, gente, filme de herói no cinema, vamos ver junto, tá, não sei o quê. Vai entrar no cinema, vai ver um filme que é completamente diferente do que é o esperado, até porque, boatos, spoiler, pra quem não, né, eu não vi o filme ainda não, tá, gente, só ouvi falar que, na verdade, não é um filme do Joker, né, é um filme do Joaquim Fênix sendo Joaquim Fênix bizarro e estranho. Então, assim, é um filme do, sei lá, Arthur. É o Joaquim Fênix tentando ganhar um Oscar desesperadamente então, assim, durante... Aparentemente, ele de Coringa mesmo é assim, 25 minutos do filme. Somado às cenas dele caracterizado. O resto é ele muito gótico, sofredor, sofrendo bullying da vida, enfim, ficando Arlequina louquinho. Então é isso, assim, eu acho que as pessoas vão ficar bem decepcionadas, porque não vai ter algo muito espetacular, assim, cenas super animadas, não vai ser isso, vai ser um filme dramático. Então, como eu tô hateando esse filme já, por antecedência, porque eu fiquei com ranço, porque as pessoas ficam endeusando toda semana um filme novo, é um ícone, é máximo, é tudo, não sei o quê. Toda semana sai um filme que é muito sensacional, que vai abalar o mundo, não sei o quê. Daqui a 3 semanas, ninguém lembra mais, já vem outro filme, nego fala que é maravilhoso, aí o ícone vai arrasar tudo, acabou, mudou a história do cinema. Eu tô bem exausto, sabe, desse nível das pessoas de tudo é incrível, tudo é sensacional, tudo é lixo, sabe qual é? Então eu tô com meio de ranço desse negócio, porque eu não tô vendo nada demais, porque eu sou fã de Taxi Driver, eu vejo Taxi Driver quase todo ano. Eu acho que eu vejo todo ano. E assim, pra mim vai ser quase uma cópia de Taxi Driver. E esse negócio de estudo de caso, pro cara que se mergulha no papel, que usa o método, e não sei o quê, e vive a vida do protagonista pra poder se sentir dentro, e aí poder atuar melhor, isso tudo pra mim já deu, que isso aí eu tô vendo desde a década de 70, isso aí existe, gente, tá? Só pra avisar vocês, que Stranger Things não criou nos 80, nem Coringa tá criando Taxi Driver, nem Martin Scorsese, tá? Já existe. Na verdade, ele tá copiando, tá? Aí eu já tô um pouco de ranço, porque tá copiando um dos meus filmes favoritos. Aí, eu fui ver hoje, mais ou menos, a crítica sem spoiler das pessoas, né? Pra ver aquele problema lá que a gente tava tendo com as pessoas que são doideira cabeça, né? Doideira cabeça não, né? As pessoas que são idiota mesmo, né? Os brancos, hétero, que acham que a vida tem que mover em volta do pinto deles. Os famosos em céu. Aí eu fui ver as críticas do povo, e aí tá muito assim, né? Balanceado, porque tem gente que é meio alienadinha também, né? Das coisas. Mas aí, uma coisa que eu fiquei chocada foi a pessoa que falou assim... Não teve uma pessoa que falou assim... Nossa, o filme é legal, você entende e tal, não sei o que, bababá. Sai assim, pô, pensando num problema de alguma coisa. Não, as pessoas só falam assim, cara, você é muito mal. Tipo, o filme é muito, tipo, cara... É depressivo. Tipo, eu tô vendo, as críticas que eu tô lendo e vendo, é que as pessoas falam que o filme é muito reflexivo. Eu não quero mais assim, ver. Não, assim, vou ser justo aqui. Eu li e vi algumas críticas, pessoas falando que o filme, ele é um filme que ele traz uma visão, assim... crítica da sociedade atual, mas que eles acham que o filme passou um pouco do limite da forma como ele acaba. Eu não sei como acaba porque eu não vi ainda. Mas parece que o que deixa as pessoas depressivas é essa parte, essa última meia hora do filme. Porque assim, se você passa um filme todo construindo um personagem e no final desse filme você faz uma parada muito punk e nada acontece com esse personagem que é um vilão, eu imagino que isso deve se passar uma mensagem meio ruim para as pessoas que estão vendo aquilo, já são meio doidas da cabeça. Então eu acho que talvez seja nesse sentido que as pessoas estão falando. Tipo, cara, você tá meio que trazendo um vilão pra tela, mostrando ele fazendo merda, e você não traz nenhuma consequência real pra ele, entendeu? Isso não é bacana, isso não é positivo pra sociedade. Eu acho que é nesse sentido de que é depressivo. Na minha opinião, eu não vi, tá? Mas eu tô tentando imaginar. Eu acho, pelo que eu vi no trailer, eu acho que não é isso. Espero que tá errado. Eu acho que a construção... Que a construção do personagem, pelo que mostra no trailer, que já que você falou que os 25 minutos final é só quando ele vira o Coringa mesmo. Comentou, foi então, isso. O filme todo deve ser aquele trailer que fica lá todo mundo chutando ele, batendo nele, cuspindo nele, cagando nele, dando a cara dele, com a mãe fodida, ele lá com a namorada lá, com a menina que fica sorrindo pra ele lá, que fez Zezebete lá, dominó lá, do Deadpool. E a mulher lá do psiquiatra que fica olhando pra ele com cara de cu, sabe, serviço social não tendo, o metrô não sai no horário, as pessoas batem nele na rua do nada, todo mundo esculacha ele, e deve ser isso que deve deixar as pessoas deprimidas, entendeu? Tipo, o homem vai apanhar, sofrer, se fuder o filme inteiro, entendeu? E aí as pessoas vão ficando deprimidas com isso, porque eu ia ficar deprimida se eu ficasse vendo uma pessoa sendo esculachada durante, sei lá, uma hora e meia de filme. Vamos ver. Eu vou ver amanhã, né? Então, assim, a gente tá gravando, sei lá, numa quinta-feira, eu vou ver na sexta-feira o filme. E aí eu vou te mandar um áudio sem spoilers falando, Érica, o filme é legal, o filme é horrível, o filme... Pode mandar até com spoiler. Com a minha opinião. Eu acho que eu não vou ver, não, primeiro. Opinião, porque eu já não tava com vontade. Uhum. Mas agora, que esse negócio de ficar mó deprê, eu não quero ver, não. Eu te dou o parecer aí. Porque às vezes, assim, o filme pode me surpreender. Por exemplo, eu vi hoje Hustlers com a Jennifer Lopez e as meninas lá todas lá dos strippers. Mano, eu amei o filme, achei o filme maravilhoso, achei o filme muito bom real. E eu tô torcendo real por ela agora pra, na campanha de Globo de Ouro, Oscar, etc. Porque eu acho que ela merece. Top. Vai que eu vou ver... Aqui no Brasil só estreia final do ano. Vai que eu vejo o Coringa e falo assim, caralho, Érica, porra, filme do milênio. Quebrei minha cara muito. Sei lá, vai que... Não sei. Mas vamos ver, né? É isso. Pra gente também nos estender muito em relação a esse assunto. E aí a gente já falou meia hora desse assunto, mas a gente tem muito falar desse assunto. Mas... Que, na verdade, a gente queria falar das aves de rapina do trailer de Arlequina aí, que saiu, né? Que é a Arlequina The Movie, né? Que é essa pessoa maravilhosa, né? Que virou produtora executiva, pagou salário das atrizes com o próprio bolso pra poder elas serem coadjuvantes de merda no filme dela, né? E por isso o filme se chama Birds of Prey. E tá todo mundo aí, endeusando, falando muito feminista esse filme. Maravilhosa. Rainha do meu cu. As pessoas têm um cu muito largo, porque elas falam rainha do meu cu pra tanta coisa, pra tanta gente que... Haja cu, né? Pra ser tanta rainha. Haja cu. Haja cu. E aí, tá essa beleza. E aí o trailer saiu. Não, primeiro saíram os posters, né? E aí saíram 4 posters. Aí você vê o poster assim, tá tudo desfigurado, porque eu não gosto pra baixar automático, né? Eu tenho que clicar pra baixar. Aí eu vi 4 posters e falei, beleza, são as protagonistas, né? Cliquei 1, Arlequina. Cliquei 2, Arlequina com a Hiena. Cliquei 3, Arlequina no fundo rosa. Cliquei 4, Arlequina no fundo ouro, Eva. E eu? Mas já saiu hoje mais 18 posts da Arlequina em 800 coisas. Não! Viado, não estraga, tô com desculpa, é que eu fico desesperado que eu tô putaço com isso. Caralho! Aí tá. Aí eu já fiquei assim, legal. Sendo que já tinha saído 2 posters lá atrás, que era só isso também. Que era só a Arlequina. Aí eu já fiquei assim, puta, isso era prévia que ia sair o trailer. Vai sair o trailer, os posters que prepara pro trailer. Porra, tô preparadíssima. Conheci a Hiena agora, parabéns. Aí, tá, saiu o trailer. Vou lá ver o trailer. Putona já, né? Tuf. A Arlequina falando com a Canário, aparentemente, porque eu também não conheço os personagens, porque não dá pra conhecer. Eu só conheço os personagens porque eu fico procurando em IMDb e procurando foto delas em outras coisas, porque no filme deve ter meia dúzia de foto delas. Aí, ela falou com a Canário, que é a irmã do menino lá de Empire, que se bateu, se tacou na parede lá, e aí foi expulso de Empire, e ela parece uma péssima atriz. Eu tô tão incomodada com isso, gente. Aí... E ela falando que brigou com o Joker, não sei o quê. E aí tudo em volta de que ela brigou com o Joker. Aí tem um outro homem atrás dela, um outro macho, que é Ian McGregor, que é o Máscara Negra, que fala que é proprietário dela. E por quê? Eu não sei. E aí ela simplesmente fala assim, Emancipation of Mimi, de Arlequina. E aí fala assim, ah, Canário, para de estar nesse bar, vem comigo. Ah, prima do Bruce Wayne, adolescente, não sei porquê, que era pra ter a idade do Bruce, vem comigo também. E vamos fugir. E aí, depois Renée Montoya sendo mandada embora do trabalho, aparentemente, porque ela tá com uma caixa. Só que Renée Montoya é mais nova que o Bruce Wayne. Mas no filme ela tem 55 anos. E aí eu fico... E aí tem a caçadora, a grande caçadora. Que eu só fui descobrir que era a tal da Mary... Watson, farará, famosinha, Cloverfield Land, né? Rua Cloverfield, tá? Só fui descobrir que essa mulher, porque eu fui procurar o nome da menina Canário e eu vi que era ela, porque ela parece de capacete de costas no trailer. Tipo, aí acabou. E a Iena parece mais do que as mulheres. E eu tô assim, e a McGregor parece mais que as mulheres. Eu, que bom, hein? E aí, Darlan, o que você achou desse trailer maravilhoso de Birds of Prey, que a Arlequina nunca fez parte, mas aparentemente então, ela é a criadora. Honestamente, eu não achei o trailer bom, nem ruim. Zero grau tá ótimo, tô brincando. Eu achei o trailer zoado por ser um filme Birds of Prey. Eu até comentei no grupo do Logado. Se fosse um filme Esquadrão Suicida... Não, Esquadrão Suicida 2, Arlequina... Exatamente. World, da sei Arlequina. Lá. Arlequina, o filme. E aí fosse... o mesmo trailer, terminei com Coringa, não sei o quê, vivendo a minha vida. Eu ia falar assim, bacana, vai ser um filme legal sobre Arlequina. Agora, como colocaram Bird of Prey, The Emancipation of Mimi, nananã, Arlequina e seu fantábulos, fantabuloso universo, não sei o que lá. Eu falei, cara, se era pra fazer um filme só da Arlequina, que toda a divulgação fosse só Arlequina, porque as outras Birds of... As Birds of Prey, né, original, as pessoas não conhecem tanto, então o marketing vai ser em cima da personagem que a gente já conhece. Cara, mas custa botar as outras personagens no mesmo pôster que ela? É. Tipo assim... Porque a gente continua se conhecendo. Assim, bota junto, bota o nome das personagens que as pessoas pelo menos vão olhar o rosto e vão lembrar. Quantos personagens dá? Aí é difícil, assim, não ficar comparando. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, Shazam. É um filme que eu não gosto. Eu achei ruim. Mas, cara, ninguém conhecia o Shazam. Só quem lia quadrinho há muito tempo sabia que existia um herói chamado Shazam. Mas, assim, eu não sabia quem era Shazam. Eu não sabia quem era a família Shazam. E eles botaram no filme e fizeram a divulgação, cara. Não, eu vou te dar um exemplo de sucesso. De sucesso. Vou dar dois exemplos. Um, Liga da Justiça. Super famosa, não precisava nem fazer comercial e foi a merda de bilheteria que foi. Correto? E não precisava. A gente conhece Superman, Mulher Maravilha, Batman, sim, ó. Sim, beleza. Flash tá no nosso imaginário. Ok? Agora eu vou te dar um exemplo reverso, que é totalmente a ver com Birds of Prey, essa conversa mole, não cola mais, que é Guardiões da Galáxia. Ih, porra. Quem sabia que... Quantas vezes a gente falou assim, caralho, o que eu vou ver um filme que tem um esquilo que fala, um raccoon que fala, uma árvore que fala, dublada pelo Vin Diesel, que só fala a mesma porra, uma mulher verde, um maluco de Walkman... Tipo, e um gigante que fica gritando. Tipo, quem são essas pessoas? Quem é Guardiões da Galáxia? Quem é? Até hoje eu não sei quem são. Eu nunca li essa merda. Tipo, como assim, cara? Aí vem falar que não dá pra fazer nada com ninguém novo, porque as pessoas não vão querer ver. Dá pra fazer. Claro que dá pra fazer. Então, assim, eu achei que foi muito... Muita sacanagem, sendo sincero. Mas, assim, se eu encarar esse filme como não um filme Birds of Prey... Eu confesso que eu não achei o trailer horrível. Eu achei o trailer fraco no sentido... achei o trailer fraco pro que ele se propõe a ser. Agora, se fosse um filme solo da Arlequina, o trailer seria aceitável, entendeu? Então, eu vou assistir o filme sem expectativa nenhuma, porque... Não, eu vou no cinema ver isso. Eu porque... vou. Pelo menos parece não, que eu vou engraçado. No cinema ver, com certeza, porque, né, eu tenho cinema limitado, então de boa. Mas se eu tivesse que pagar, eu provavelmente não pagaria, sendo muito sincero. Não, eu vou ver, porque aqui pelo menos vai estar passando, né? Filme de super-herói pelo menos vai passar aqui. Agora, eu vou ver dublado, foda-se, vou pagar meia mesmo, tô nem aí. Mas a questão é, eu vou ver porque parece engraçado, entendeu? Mas eu tenho que ver ele, e aí quando eu sair fica puta. Porque eu sei que vai ser uma merda, não é Birds of Prey. Vai ser um filme que é divertido, mas não é Birds of Prey. Sim, honestamente eu fiquei decepcionado com a forma de divulgação que eles estão fazendo pra esse filme. Tipo, acho que é muito. Eu sei que é muito recente também, porque a gente tá em outubro, o filme estreia em fevereiro. Dá pra eles mudarem colocarem. Hoje teve mais post, sim, né? Hoje teve mais post. Teve. E aí, quantos posts saíram? Eram 300 posts da Arlequina e um poster com que tem as outras avulsinhas zoando o Friend, né? Mas assim, zoado. Eu acho que dá pra mudar ainda, dá pra eles mudarem novembro, dezembro. Falar assim, ah, agora a gente vai focar só nas outras. Mas pra mim a má impressão já ficou de que é um filme sobre a Arlequina, não adianta. O primeiro trailer inteiro é sobre ela, cara. E pode mudar a promoção. Pode botar a foto das outras no pôster agora, todos os pôsteres. Só que, pelo que eu vi, é o filme da Arlequina. Não importa. Elas vão estar no pôster, mas elas não vão estar no filme. Então, foda-se, sabe qual é? É a impressão que passa é essa. Tipo assim, a história delas vai ser super reduzida. É tudo sobre a Arlequina que a gente já conhece. Então, tipo, tinha que apresentar as outras e não vão ser apresentadas, já vão estar no meio da história, porque René Montoya com 55 anos não vai estar se assumindo sapatão e tendo drama dentro da delegacia por conta disso ou com a família dela, né? Não vai ser esse o plot dela, né? Porque o plot dela inicial é esse. Então, né, lidar com a sociedade machista, né, não sei o que, não vai ser esse o plot. Porque já passou da idade, né, Nen? Quem fez esse plot aí de sapatão com 60 anos é a Nelly Trenow. Agora... Muito bem feito. Mas a questão é, tipo, não vai rolar, sabe? Então, eu fico pensando, tá, agora eu meio que já tô assim, foda-se. Eu fiquei bem irritada hoje. Mas eu agora tô assim, foda-se, porque não adianta mudar o pôster agora e só botar pôster das outras. Porque aparentemente elas não vão estar no mesmo nível. E assim, honestamente, Erika, não vale a pena ficar puto. A DC é zoada, a DC faz uma edificação zoada, faz um filme zoado. Então, assim, a gente fica com expectativa. A gente é trouxa, porque eles já provaram que eles não estão nem aí. Eles querem capitalizar ali, ó. A Margot Robbie botou do bolso dela o dinheiro. Se ela recuperar o investimento dela e conseguir vender uns brinquedos, ela vai estar feliz da vida. Então, assim... Claro que ela vai recuperar, viado. Não, geral é fã de Arlequina, vai ter esse... Ó, a CCXP vai ser esse inferno. Só Joker e Arlequina. É, então, assim, cara... Honestamente, esse filme, na minha opinião, é win-win. Ele deve ter custado 50 milhões, 100 milhões pra fazer, sei lá, bagulho de Shazam, assim, o dinheiro. Eu também acho que é bem barato. No máximo 120 milhões. Não vai fazer pelo menos uns 300, 400 milhões. Pro nível desse filme tá ótimo, entendeu? E é isso. Sucesso. Total. É, e ela vai, como produtora executiva, né, que escolheu tudo, que decidiu tudo, ela se botou pra poder ganhar uma vitrine maior, e vai se dar bem, foda-se as outras, ninguém mandou, né? Isso aí. Então, isso aí, sororiedade. Beijo. E com essa notícia pra cima, né, assim, super animada, né, sororidade. Como diria Arnaldo, autoestima. Então, assim, para as meninas de Birds of Prey, muita autoestima, acaba esse Eric Small Talk. Bacana. Adoro que Darlan tá sempre no plot feminista. Pois é. Então, só para complementar uma parada antes da gente encerrar, se você quer um exemplo de um filme que tem a coadjuvante, que é a J.Lo, é a produtora executiva de Hustler. Ela é a maior estrela do filme, é a que mais brilha, mas todas as outras meninas do filme, todas elas têm espaço no filme, na divulgação, no pôster. Ela não é a protagonista é a Constance Wu lá. A história toda é... E olha que a Constance Wu causa, né? É toda focada mais ou menos na vida dela, ela que vai guiando a história e vai meio que narrando a história. Então, assim... É um exemplo claro de como você pode produzir um filme e divulgar um filme. Você é a dona do dinheiro, você escolheu tudo, você que dirigiu, você que fez acontecer. Mas você dá espaço pra todo mundo, entendeu? Pra todo mundo. E assim, a mina do Riverdale, viado. A loirinha lá, maluquinha do Riverdale. Ela tem um... Ela tá bem no filme. Ela tá boa no filme. Ela, aquela outra menina, Kiki Palmer. A Cardi B, viado. Cardi B. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia falar bem da Cardi B. Fazendo qualquer coisa. Ela tá bem no filme. Ela tá bem no filme. Então, assim, pra mim, esse filme que eu vi hoje, Hustlers, é um exemplo do que Birds of Prey poderia ser em termos de visibilidade feminina, vai, de filme feminista, vamos dizer assim. Que é um filme que é... É, porque todo mundo fala assim, ah, muito esse filme é feminazo, não sei o quê. Não é, gente. Sabe por que não é feminista, não é porra nenhuma? Porque é só uma mulher botando um monte de mulher que ela sabe que não vai brilhar mais que ela do lado dela, com menos tempo de tela pra ela brilhar e usar de escada. E ela é produtora executiva, ela escolheu a roteirista. Ah, é roteirista de Bumblebee, é boa. Tá, mas quem pagou o salário dela foi a Margot Robbie. Bota meu nome aí em tudo. 30 páginas pra Lerquina, duas falas peças à toa aqui. E pronto, sabe qual é? A diretora é mulher. Dane-se, quem importa, sabe qual é? Pode ser tudo mulher. Mas se vai lá uma mulher e desmerece todas as outras pra poder ela ser maior do que as outras, que porra é essa de feminismo? É, assim, eu acho complicado, né? Acho bem complicado. Não sei, é aquilo. Não vi o filme ainda, pode ser um filme incrível que todas as outras têm muito tempo de tela também. O que pode eu duvido, ser que o trailer tá mentindo. É o que eu falei. A gente viu o trailer de Esquadrão Suicida no ano retrasado lá, todo mundo falou assim, nossa, que trailer maravilhoso. A gente viu o trailer de Liga da Justiça, muita gente falou assim, meu Deus, vai ser o melhor filme da DC. E aí a gente viu viu o resultado. Mas eu gosto de Liga da Justiça. Não, mas quando você vê o trailer e você vê o filme, o trailer e o filme, eles não conversam. Você pode ver o trailer agora que você vai ver que é outro filme. Esquadrão Suicida é a mesma coisa. Claro, era... É completamente diferente do filme. Então assim, vai que a empresa que fez o trailer, que não é a Warner que faz o trailer, né, é uma empresa contratada, montou um trailer... E o filme não é aquilo, também pode ser, entendeu? Mas a gente tá julgando com base no trailer que a gente viu. Não, a gente não viu o filme, só é de fevereiro. Em toda a publicidade, e a publicidade que tá saindo. A publicidade só tá saindo é essa. E o que mais tá me chateando é que o que me reforça isso é que a produtora executiva, quem põe o dinheiro na porra do filme, é a Margot Robbie. Então, quais as chances dela tá usando isso pro mal? Não sei, eu não... Porque se ela não fosse a produtora executiva, eu ia falar assim, ah, foi a porra da Warner que cagou o trial de novo, e aí, entendeu? Beleza, ela não vai sensualizar as mulheres, não vai fazer nada disso, muito feminista. Só que, a partir do momento que ela invisibilizar os outros, pra mim... Entendeu? Então, eu só quero ver qual vai ser desse filme aí. Que foda-se também, sabe? A DC, foda-se, Margot Robbie, ser sujeito a fazer aquele filme Tarantino, não sabe porra nenhuma. Então, tipo, sabe? Vamos aguardar. Meio que... Vamos aguardar. Né? Mas, assim, espero que eu esteja muito enganada, mas infelizmente o que até agora apareceu é isso. Vamos aguardar e vamos torcer pra estarmos errados. É isso. É isso, né? Ah, o problema é que eu quase nunca erro. Fico muito chateada às vezes com isso. Eu, às vezes, quebro a cara. De uma forma positiva. Olha... Eu quebrar a cara de uma maneira positiva, quando foi a última vez? Falei, maldite. Foi uma merda. Eu nem vi, mas todo mundo tá falando mal. Não sei, pode ser Joker. Joker pode quebrar minha cara. Eu acho que a de rapina é muito difícil. Você pode quebrar a nossa cara. Hein? Então vamos ficar na moralzinha. Quê? Não, pode, com um taco. Não, eu acho que Joker pode quebrar minha cara. Agora, a de rapina é da Warner. Basicão, faz parte do universo DCU, acho que não quero. Eu também acho que não. Não sei. Mas, é isso, gente. Terminamos o Eric Montauk por hoje e da Alan, deixe seus contatos. Obrigado pelo convite mais uma vez, adorei estar aqui. Pra quem quiser me seguir, Generosod nas redes sociais, Darlan Generoso no Facebook. Tô muito animado. Cote Kratos no Instagram, pra vocês verem lá as fotinhas do meu gato. E das minhas viagens. Tô lá no Logado também, logado.com, logadocast, participando do podcast. A gente lançou aí recentemente, tá lançando os podcasts das estreias da Fall Season, dos retornos, pra quem vê série ainda, né? Chocado que tem gente que vê ainda série. Então a gente vê... Menino, vi quatro... Vi 4 séries novas. Tô chocado. É, mas é, essa Fall Season eu vi mais coisa do que normalmente eu vejo. Foi bem, eu fiquei bem chocado com isso também. Eu também participei lá dos seriadores, né? Às vezes eu participo. Teve o um podcast lá de 10 anos de seriadores que o Leozio lançou. Também tá maravilhoso, tem participação de todo mundo. Então, assim, gente, prestigiem a holding. Também participei aqui do Small Talk do podcast Sintonia, podcast de coisa que todo mundo gosta, a gente odeia, né, Erika? De filme. Então, assim. E a gente teve um retorno positivo. Muita gente cagava pra aqueles filmes mesmo. A gente adoro, nem sabia. Adoro, muito bom, gente. Então, assim, continuem comentando aí no Small Talk, ajudando a gente aí no PicPay, Padrim, etc. E é isso. Obrigadão de verdade pelo carinho e prestígio de vocês e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigada a todos os padrinhos. Eu tenho que renomear e dar nome pra vocês e falar o nome, nominalmente o nome de cada um. Nominalmente o nome de cada um, foi ótimo. Mas é isso mesmo. Mas não vai ser hoje ainda, gente. Eu não tô com o negócio aberto aqui. Mas, muito obrigada. Vocês sabem quem vocês são. E agradeço a todos e sigam a gente nas redes. É @ericsmalltalk em todas as redes, incluindo o PicPay, para quem quiser colaborar com a manutenção dessa criança aqui. Porque PicPay realmente tem me ajudado. Então, muito obrigada a todos vocês, por vocês que estão fazendo esse podcast. Então, muito obrigada. Abraço a todos. Tchau. Tchau.